Salve, salve, coelhada! Decadentes 87, pra falar da vitória de ontem. Coelhão na terceira posição, a 3 pontos da liderança, também 3 pontos do Guarani, não, são 2 só, não é isso? Ah, não sei, 2. Vamos descobrir, é 2, obrigado. Enfim, sábado então, como eu tava prevendo já algumas rodadas, vai ser um jogo importantíssimo, valendo a liderança, independentemente do empate do Juventude ontem. Se eles escorregarem no quiabo no próximo sábado, na próxima rodada, não sei que dia que eles jogam, e o América vencer o seu jogo, eu acho que a gente assume essa liderança, hein? Vamos ver isso aí, vai ser um jogo interessante. Mas nós estamos aqui para falar do jogo de ontem, não é isso, seu Alisson Fernandes? Boa noite. É isso aí, boa noite, mais uma vitória, estamos ficando mal acostumados com o Carrossel Ipiranguês, hein? Muito bem. Seu Corneta, tá aí também rapidinho. Parece que não vai poder participar durante muito tempo. Deixa boa noite. Boa noite, cambada. Eu tô aqui no shopping, na sede da América, fechando a loja. O Cláudio da loja não pôde comparecer hoje, eu tive que quebrar o gás dele. Muito aí bem. Eu tô de castigo aqui, trabalhando. Tá certo. A loja que tá com a campanha solidária, não é isso? Isso, tem. Tem, você traz um agasalho e na compra do agasalho você ganha 20%. Olha aí, muito bem. De desconto. Então, mais uma oportunidade para doar agasalhos. Seu Sérgio Tavares, boa noite. Boa noite, vamos aí falar, ó. Sétima rodada sem perder. Tomamos 2 gols nessas 7 rodadas, fizemos 11, tá? 11-2 pra gente nas 7 últimas rodadas. Somos a defesa menos vazada de novo, agora junto com o Juventude. Rebentando, Coelhão voando, hein? Coelhão maluco. E pra falar aqui do Boa, cadê o nosso convidado que não apareceu ainda? Tá meio atrasado, vamos ver se ele chega aí, deve chegar a qualquer momento. Opa, parece que entrou aí. Olha só quem tá aí. Esse chegou. Nosso grande convidado, boa noite. Como é que tá o senhor? Alô. Opa, tudo bem? Quem que é o senhor? Se apresente. Sim, é o Alf. Oh, muito bem-vindo, seu Alf. Trouxemos aqui o nosso torcedor adversário para falar como é que viu aí a partida de ontem. E aí você fica à vontade para interagir. A gente já fez isso outras vezes, como você deve ter visto. Então, fique à vontade aí e dê o seu... Que bom que você ligou. Aguenta um pouquinho aí. Tudo bem, tá? Parece já que ele tá meio ocupado, hein? Ele corta a sua fala igual o Ramon, né? É, tipo corneta também, tá fazendo outra coisa enquanto vem no programa. Mas, seu Alco, quando o senhor quiser, o senhor interrompa e o senhor participe também, tá certo? Valeu! Beleza, então é isso aí, galera. Quem tiver pergunta pro nosso convidado também, fica à vontade, viu? Ele vai tentar responder aí na medida do possível. Bom, o América entra em campo ontem pra fazer a 13ª rodada contra o Boa no Independência. E tá um joguinho encalacrado, o Boa muito defensivo, não seria uma partida fácil, quem achou que seria, tá totalmente enganado, não viu nenhuma participação do Boa durante essa Série B, o Boa que ganhou do Inter lá no Beira-Rio, o Inter não é qualquer ataque, e o Inter não conseguiu varar a defesa do Boa, e o América também tava encontrando muita dificuldade em conseguir fazer a bola chegar, foram pouquíssimas chances claras, eu diria que só uma chance mais clara de gol antes do gol propriamente dito com o Mateuzinho, que acabou chutando em cima do goleiro, mas ao que alguns atribuem a mão celestial atuando no jogo, Renan Oliveira machucou, ele já tinha sentido a virilha com parece 5 minutos de partida, deu aquela testada para ver se tinha machucado mesmo ou não, e aí mais para frente ele dá uma arrancada, aquela bola que ele recua pro goleiro, ele entrando sozinho na área, ao invés de bater para gol ele recua a bola pro goleiro. E ali naquele momento ele sentiu de vez e foi substituído pelo Rui. Rui que entra para mandar um balaço na gaveta da coruja, abrindo o placar no primeiro tempo e depois no segundo tempo faz o segundo. O América conseguiu então ter total domínio da partida, embora vez ou outra o João Ricardo tenha sido sim ativado para fazer boas defesas, chegou a fazer boas defesas, mas isso é parte do futebol, né, gente? Não é toda hora que a gente vai conseguir neutralizar completamente um time a ponto de não sofrer nenhum ataque. Falei bobagem, seu Alisson? Falo não, dessa vez foi perfeito. Muito bem, dessa vez é que eu não gostei, mas vamos lá. Sérgio, você tem alguma coisa para falar da partida? Olha, eu confesso que ontem eu estava um pouquinho mais alcoolizado, eu não vi tanto do jogo assim, não. Que hora você chegou lá, Sérgio? Não, então, eu cheguei na... que hora que eu cheguei? Sua mulher não ouve decadentes, não, né? Porque você não, abre o coração de uma forma, me dá a impressão de que ela não escuta o programa. Mas, enfim, deixa isso pra lá, né? Mas o jogo foi bom, eu acho que foi isso aí, o Rui arrebentou. Eu não vi o Renan machucando. Depois, vendo hoje os melhores momentos, daí eu vi, foi naquele chute. Na hora eu xinguei ele, porque praticamente recuou só pro goleiro e era uma chance claríssima ali. Depois teve uma do Pará também, que o Pará... Não, chutou, ô, Sérgio, não foi naquele chute, não. Ele não foi, tinha não? sentido antes, foi e antes. O Rui tinha até entrado em aquecimento. É. Mas aí o Renan continuou e tal, aí na hora daquele chute, né, aí zebrou de vez aí, saiu. Enfim. Seu Corneta, tá uma ventania aí, hein? Tô baixando seu áudio aí. Não, o senhor quer falar alguma coisa? Não, no momento não. Vai falando que daqui a pouco eu falo. Fecha a janela do carro aí. O Rui é o titular, vamos e convenhamos, né? Eu até entendo o Enderson ter entrado com o Renan, porque o Renan jogou bem nos últimos jogos e tal, e ele dá ele tem aquele critério de meritocracia, o cara vai jogando bem, ele vai colocando e tal, mas se for olhar ali mesmo, o Rui é o titular e o Renan é a reserva. Então, ainda bem até que o Renan machucou pro Rui entrar e arrebentar, né? Não foi mal. E aí vocês vão ter que admitir que quem falou no último programa que desde o jogo lá contra o Paraná tinha que ter voltado o Rui titular foi o papai Alisson aqui. Falei que foi um erro lá contra o Paraná, aí vocês usaram o argumento correto, que eu concordei, de que de repente o Rui não poderia não estar 100% para aquele jogo. Mas para esse jogo agora contra o Boa, eu disse aqui que o Renan entrou bem, fez o papel dele direitinho, jogou bem, está fazendo gol. Sugeri, inclusive, que para que o Renan não tivesse que sair, então, que ele fosse deslocado para a ponta e colocasse o Rui no meio, porque de fato o Renan vinha jogando bem. Mas esse time da América depende muito do Rui, depende muito. O Rui é um jogador muito técnico, é aquele tipo de jogador que faz o futebol dos outros renderem, porque ele trabalha bem a bola, ele vem buscar cá nos volantes, ele faz essa bola girar, ele faz o time ter mais posse de bola e ter um passe de bola melhor. Então, o Rui, mesmo que não consiga jogar sempre em tão alto nível quanto jogou ontem, principalmente nas finalizações, mas ele é titular absoluto desse time. Agradeço pelas boas partidas que fez o Renan. Se for o caso, que encontre uma outra posição para o Renan jogar, mas entre Renan e Rui, não pode haver dúvida na cabeça do Enderson Moreira, o Rui é titular. Concordo. Seu Corneta, como é que tá? Eu não gostei ontem, foi do Matheusinho ter entrado no jogo. Entrar jogando. Eu acho que o único porém da partida. Ou botasse o Mike pra começar. O perfil do Matheusinho não dá certo pra começar jogando por enquanto. Ele é aquele jogador que entra no segundo tempo e faz o banzé. Quando ele começa jogando, não produz. Não sei o que, que é ainda, se falta o Todinho, o que, que é. Mirabel. Ele não poderia fazer o banzé no começo, não? Tem que fazer o banzé só no segundo tempo? Mas ele no segundo tempo, o outro time já sabe, já com muito cartão, mais cansado, eu acho que a bagunça fica mais fácil pra ele. Ele não rende com o no primeiro tempo, eu acho. Eu acho que é um jogador mais de segundo tempo. É um jogador também que tem cara de mudar o perfil da partida. Com ele em campo, você já não tem mais uma opção pra mudar a cara do jogo depois. Aí, quem entra no lugar dele pra mudar? No caso, a gente tinha o Rui, mas aí o Rui era outra posição, né? Em tese, o Rui não ia fazer esse trabalho de alterar o time no jogo, não. Você tem razão. Não sei. E o Hugo tava no Hugo ontem, tava no banco, não tava? O Hugo estava no banco. Tanto o Cabral quanto o Almeida. Não, tava? Tava. Quem que tava suspenso? Então, o Hernandes, né? Tô confundindo. Isso, então o Matheusinho foi a opção do técnico. Foi. Foi sim. Bom, então, o que você acha, Wazio? O Matheusinho, de fato, não sei se a gente já pode cravar isso como algo definitivo, mas é fato que quando ele entra nas partidas, ele entra melhor do que quando vai iniciá-las. O Matheusinho tem uma questão física ainda, que ele tem que evoluir muito, ele tem que ou fortalecer um pouquinho mais o físico dele, coisa que vai acontecer aos poucos, ou aprender a jogar com o físico que ele tem hoje, que é um físico de chassi de borboleta. E ele entrando no início do jogo, parece no primeiro tempo, principalmente na Série B, é um jogo mais truncado, as defesas ainda estão ali, os times não saem muito pro jogo, estudam mais o jogo, então o jogo fica mais combativo, volantes mais fixos e tal. À medida que o jogo vai passando, e isso acontece também na Série A, qualquer jogo, aliás, as equipes vão sentindo a necessidade e a condição de vencer, aí começam a se abrir um pouco mais, os espaços aparecem um pouco mais. Tanto no jogo de ontem foi claro isso, segundo tempo até o América fazer 2-0, que depois o América deu uma pisada no freio, mas as equipes ficam mais abertas, então por isso que o Matheusinho também rende um pouco mais entrando no segundo tempo, que ali tem o caminho das pedras, a coisa tá um pouco mais light, os jogadores estão um pouco mais cansados, não marcam com tanta vontade, assim, com tanta perfeição. Mas eu concordo que não era jogo pro Matheusinho entrar titular, poucos vão ser os jogos que vai dar para o Mateuzinho entrar de titular, mas eu gosto muito da ideia dele entrar no segundo tempo com alguma constância, assim. Não posso nem esquecer o Mateuzinho, porque ele não consegue ser titular hoje, então esquece o menino. Não, vamos botar ele, então. E ontem talvez fosse jogo com o Magrão, né? É, uma coisa que eu não tô entendendo é o seguinte, a gente tem muito atacante para jogar pela esquerda, para fazer o papel daquele ponta pela esquerda. É, o Hugo Cabral, o Magrão, principalmente esses três, e o Luan. É, o Luan, me parece que ele tem a preferência de jogar pela esquerda também. E essa prioridade de jogar pela esquerda tem sido quase sempre dele. É, o Magrão muito provavelmente não entrou ontem, porque ele jogaria pela esquerda e o Luan teria que ser deslocado para a direita. E o Anderson parece que não gosta de fazer isso, não sei. O Luan não tem jogado futebol para ser merecedor de ter essa preferência de jogar ali pela esquerda, não. Colocá-lo no jogo já está sendo um favor para ele. De repente ele joga pela direita e o Magrão pela esquerda, ué. É, pode ser. É uma possibilidade. Seu Corneta, quer falar alguma coisa? Time grande e respeitado no torneio, que é coisa que a gente não sentia há um ano, né? A gente entra na Série B também, a gente é o bicho papão, né? Uma delícia, né? Na Série B, todo mundo espanca na Série B, todo mundo vai lá pra jogar com a gente com medo, né? É uma maravilha, né? Você pode ir pra... Desculpa. Opa, peraí. Continua. Tô bem. Não é toda Série B que é assim também não, né? Mas que bom que essa tá sendo. Mas as alegrias são maiores do que a tristeza da Série B. Muito bem. Perdemos o Sérgio Tavares. Se alguém tiver notícia, avisa aí. E o nosso querido convidado aí, tem algum comentário? Tá meio calado? Não? Não tem nada a dizer? Então tá bom. Tem um delay até chegar lá, né? Tem delay, né? Ele tá longe, né? Varginha é bem distante. Muito bem. Ah, mas ele tá em Varginha? Não sei onde ele tá, né? Eu achei que fosse Varginha. Ele tá com a camisa do Vado Boa. Durante a semana ele fica em Varginha. Nos fins de semana que ele vai pra casa dele. Eu tô na dúvida, não sei exatamente, não. Muito bem. O que mais? Aqui, você falou do Magrão, então deixa eu antecipar aqui que o Rony Franks, menino formiga, tá perguntando exatamente isso, se o Magrão tem lugar nesse time. Aí você já sugeriu essa entrada do Magrão ontem. Mas então você já tomaria o lugar do Luan para ele, como em definitivo, meio como titular ou não? Vai ter jogos que o Magrão entra, tem jogos que ele não entra. Sim, ô Henrique, para mim, as posições, as duas pontas, são as posições que mais estão me decepcionando. Então, para mim, ninguém segurou essa posição até agora, nenhum jogador segurou essa posição e falou, essa aqui é minha, eu vou ser o titular até o final do ano. E também, nenhuma delas é descartada. Então, a pergunta do Formiga é se o Magrão tem lugar nesse time. Para mim, tem. Porque ninguém segurou esse lugar, então esse lugar tá vago, e o Magrão é um dos postulantes a esse lugar. Quando entrou também, não foi nenhuma maravilha. Agora, para o próximo jogo, aí muito provavelmente o Magrão vai ter chance como lateral esquerdo, porque o Pará machucou e vai ficar um tempo fora. Então pode ser que o Magrão tenha essa chance, porque o Giovani tá liberado, mas não tem ritmo de jogo, acho que o Anderson vai esperar um pouco mais, e eu tô com expectativa de ver o Magrão jogando na lateral esquerda. Eu tô com expectativa, porque eu acho que o América tem uma defesa bem sólida, então o Magrão não vai conseguir comprometer nessa parte defensiva, porque a gente já tem uma defesa sólida, e na parte ofensiva acho que ele vai ser um lateral que vai avançar, que vai conseguir fazer cruzamentos, vai conseguir tabelar com quem tiver ali na frente. Eu tô com uma expectativa boa para que ele atue no próximo jogo como lateral esquerdo, e eu acho que também, jogando na ponta ali, ele é mais um dos candidatos que estão tentando se firmar. Até agora ninguém se firmou, então ele tem vaga, mas tá na briga, não é vaga cativa também não. Tô concordando com você em tudo que você falou. Precisamos do Ramon aqui para discordar, senão a turma vai começar a reclamar. Já que eu puxei o comentário do Formiga, vamos aos demais? Você tá com eles abertos aí? Tô sim. O Marcos Graça e o seu amor eterno pelo Renteria, ele manda aqui para sábado a gente ter cuidado com o Renteria, e ele fala que quem avisa, amigo é. Aí a pergunta que eu fiz pro Sérgio Tavares, eu faço pro Marcos Graça também. Sua mulher não escuta Decadentes, não, né? E se escutasse, estaria no ciúme desse Renteria. Que, ao que parece, se houver oportunidade, você foge e monta um barraco com ele. Que, pelo amor de Deus, vai gostar do homem. Muito bem. O Sérgio Tavares retornou. Voltou, Sérgio? Voltei. Ah, muito bem. A mulher brigou muito ou pouco? Ô, bicho, não foi nem a mulher, meu amigo. A mulher tá de Vale Night hoje. Ah, que beleza. Olha. Eu tô sozinho com os meninos. Ah, sozinho com os meninos é aventuras mil, com certeza. E aí um deles conseguiu se prender dentro do banheiro. Aí o senhor arrumou a caixa de ferramenta. Como você arrumou a porta? Arrombar a porta, bicho. A sua Sério? Chave não dá pra abrir com a chave de fenda por fora, não? Não era chave, agarrou a porta, enfim. Vamos voltar pro programa. Então, gente, ó, quem souber de porta, ajuda o Sérgio depois. O senhor tem alguma coisa a dizer, seu Corneta? Não, é porque ou seja, adolescência, as crianças ficam presas no banheiro mesmo. É normal, viu? Preocupa não. Tá? Três anos ainda. Ué, meu filho, tá pouco. Tá pouco. Pois é, tá pouco. É isso que nós estamos falando. Muito bem. O que mais temos aí? Marcos Graça se manda aqui perguntar pro convidado se lá no time do planeta dele o Felipe Amorim jogaria. E aí, meu caro Alf, tem... Você voltou aí? Rapaz, o Alf não tá conseguindo falar mais. Ele tava falando até agora há pouco, ó. Parece que deu problema na ligação dele também. Vamos ver se a gente consegue melhorar isso depois. Vamos continuar. Quem mais? O Felipe Amorim manda aqui que o desinteria não, se referindo ao Renteria. O Formiga manda que o Nedo Xavier já treinou o América. Por que o Boa não efetivou o Nedo Xavier? A sequência de 5 jogos invictos foi mérito do Nedo ou da zaga do Boa? Ah, mas o Nedo não tá efetivado lá, não? Eu achei que tava. Zé, ué. Tá tapando lugar? Ah, não. Eu acho que não. Não é possível. Eu acho que ele é o treinador do Boa agora. Inclusive chegou e arrumou a casa lá, como sempre faz, né? Eu confesso não estar acompanhando as notícias do Boa para saber qual que é a verdade em relação a isso. A chamada do Globo Esporte, da página do Boa, é interino oficial. Nedo Xavier é registrado no BID, mas Boa Esporte evita falar de efetivação. O Brendo aqui tá mandando que é interino ainda. E que ele é diretor de futebol. O Nedo é o Givanildo do Boa. O Nedo é o Givanildo do Boa. Senhores, senhoras e senhores, por favor, gravem essa frase. Que ela no futuro cobrará. O que mais nós temos aí? O Guilherme Chaves manda uma boa noite aqui para todo mundo. O Brendo manda que programa de qualidade. Precisamos demitir o Jataí e o Justi. Mas por quê, Brendo? Os caras nem estão jogando. Exatamente. Então, deixa os caras lá. Justi. Sabe quem? Peraí. Sabe quem? Três, quatro rodadas atrás estaria sendo pedido a cabeça e pedindo para sair também? Pará é um deles. Vai que os caras voltam jogando bola. Isso aí, futebol tem dessas. Então, isso que eu ia falar. O Justi, de fato, às vezes que eu vi jogar, eu achei ele bem fraco mesmo. Acho que não... ele pode ser útil no elenco. A gente não sabe, porque às vezes um cara desse é um baita líder no elenco, é um incentivador e tal, faz bem pro grupo e fica lá, não vai jogar mesmo. Nem o Lima, que chegou agora, tá tendo chance de jogar com a nossa zaga que joga muito, não machuca, não toma cartão. Então é difícil do Justi jogar. Então não me incomoda ele estar presente no elenco. Já o Jataí, as partidas que ele fez, que foram poucas, acho que 2, no máximo 3, eu não entendi por que o povo pegou essa birra. Acho que essa birra é porque ele saiu do América desde junho e foi pro Atlético, né, e na saída conturbada. Mas se analisarmos só o futebol que o Jataí apresentou tá na média ali para manter no grupo, para compor elenco, não tem problema nenhum, não. Também não tô vendo, não. Que mais? Marcos Graça manda que a NASA vai resolver o problema da conexão do Alf. Vamos ver, né? O Alf aí, qualquer coisa também, liga na Anatel aí, reclama. O César Santos manda que o Nedo é gerente de futebol lá. E o Brendo responde aqui que por isso mesmo, demitir Justi já tá aí e trazer o Grafite. Acho que essa conta não fecha não, viu, Brendo? Porque o salarinho do Grafite é alto. Tá aí uma boa pergunta. Grafite tá no mercado. Sérgio Tavares, Henrique e Corneta, o que vocês acham da ideia, já que o nosso ataque ainda não funcionou? Ele jogou o Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense não é lá essas coisas todas, não. E ele não conseguiu marcar. Pra mim, tá na hora de pendurar a chuteirinha, não sei. Pode falar aí, Sérgio. É claro que se ele viesse e tal, eu ia torcer muito por ele. Eu acho que ele é um baita de um jogador. E na Série B pode até fazer uma boa campanha, ajudar e tal. Mas eu não traria, não, cara. Eu acho que é um gasto muito grande para uma aposta. Apesar dele ser um grande jogador, ele já tá no final de carreira e tudo, então não sei. Muito bem. O Brendo lembra aqui que ele jogou bem a Série B do ano passado pelo Santa Cruz. Mas jogar bem a Série B. Alisson? Oi. Só pra mim, cortou pra todo mundo? Não, cortou aqui também. Segura no cabo, Alisson. Segura o cabo. E o seu tá robótico, viu, Sérgio? Funcionou aí agora? Funcionou aí agora. Não solta o cabo, não. Não, já soltei. Eu não posso mexer agora. Agora tem que ficar parado. Eu tava falando do Grafite, o seguinte, que... Ele jogou a Série B ano passado. Isso, o Breno mandou que ele jogou bem a Série B do ano passado. E jogar a Série B do ano passado, a gente também tem um lá que é o Bill, né? Foi artilheiro da Série B ano passado pelo Ceará. Então o perfil é muito semelhante. Claro que são jogadores diferentes, o Grafite poderia dar certo e o Bill não, como o Bill ainda pode vingar e o Grafite não daria certo, isso não dá pra saber. Mas o perfil é muito semelhante, então eu não sei se eu apostaria num jogador que tem exatamente o mesmo perfil de um que a gente tem aqui no elenco. Talvez seja a hora da gente... Eu estou muito insatisfeito com o Bill também, vejo gente comentando positivamente e fico até sem entender, porque para mim o Bill não está rendendo o que eu esperava dele, não. Mas eu acho que a gente tem que aproveitar que o time está ganhando, que os resultados estão acontecendo, e dar tranquilidade para o Bill, sem pressão, sem se sentir pressionado a ter que fazer gol todo jogo, para que ele desenvolva e de repente engata. O Henrique citou aí o Pará. O Pará é um jogador que no Campeonato Mineiro ninguém queria nem ver. Ontem a gente saiu do Independência chateado por não ter o Pará no próximo jogo. Ele virou uma peça importante da equipe. Então, tem que aproveitar os momentos em que a gente está ganhando e que a pressão é menor e deixar para ver se esses caras vão engatar. O Luan é outro. O Luan também vem jogando muito mal. E eu confesso que não tenho grande expectativa de uma melhora muito grande. Mas acho que melhorar um pouco ele vai. Uma hora o jogo dele vai encaixar, uma hora ele vai conseguir se entrosar melhor, uma hora ele vai achar o seu espaço dentro do esquema do Anderson e a coisa vai melhorar. Eu não traria o Grafite hoje, pode até ser que ele vá para um outro clube da Série B e arrebente, a gente fica aqui pensando, pô, por que, que não trouxemos? Mas eu não traria hoje por ser um perfil que a gente já tem aqui. E outra, não é todo jogador que engata em todo tipo de time também. O Grafite poderia vir e não funcionar aqui também. Então, o fato de... Não é só uma questão salarial, não. Eu acho que com os resultados que ele apresentou aí no começo do ano, seria também uma aposta. Eu não traria. Seu Corneta. Sabe o que eu acho que o Grafite tem que fazer? Santa Cruz. Encerrar a carreira no Santa Cruz esse ano. Isso, também acho. Também acho. Com relação a trazer Grafite, se for pra trazer um cara assim, cara, eu trago o Walter, cara, que eu acho que o Walter dá mais resultado que Grafite. Mas Walter também. Não, eu só tô dando. Assim, se é pra apostar com um jogador de peso, traz o Walter. Que eu acho que até questão de futebol ainda tem alguma coisa pra dar. Eu não gostava do Grafite na época do São Paulo. Imagina agora, cara, depois de velho. Na época do São Paulo eu gostava. Agora, Walter, gente, não deu uma entrevista aí, parece que você acertou lá, não? Ah, eu não tô sabendo. Amiguinhos, eu vou ausentar agora. Beijo no coração de todos. E até domingo. Então, até domingo. Deve me chama aqui. Até, Alf. Abraço. Se ele voltar, eu deixo seu adeus. Muito bem. O que mais nós temos aí pra comentar? Tem mais comentários aqui. O Felipe de Leucas manda que o Grafite é ex-jogador em atividade e que nos faria mais raiva que o Bill. E o Marcos Grassi, com sua paixão novamente, manda aqui que até anteontem tinha um atacantezaço disponível no mercado aí. A gente sabe quem ele tá falando, né? E o Brendo manda que o Walter tá mais gordo que você, senhor Corneta. Ele já saiu, viu, Brendo? Mas é uma pena. Talvez ele escute amanhã. Fica um insulto aí. O Jairo manda que a vantagem do Grafite é que se botar a pressão, vira um diamante. Oh, meu Deus do céu. Que beleza. Que beleza, viu? Você viu, bem. Pessoal de exatas, até as piadas são melhores, olha aí. Não, e tem comentário que eu não consigo ler antes, tipo esse, que ele acabou de chegar, eu fui ler. Aí eu começo a ler e penso que vai vir uma coisa que vai acrescentar. Aí finaliza. Hashtag Química Feelings. Tá certo, gente. Que mais? O que nós podemos comentar da partida de ontem? Mais algum destaque, Alisson? Eu queria falar do Pará, que achei que foi muito bem. Sim. Queria também, para não deixar passar em branco, falar da jogada criminosa que ele sofreu. O zagueiro que bateu o jogo inteiro, não tomou um cartão amarelo. Ele foi naquela com força excessiva mesmo, no popular ele foi para quebrar o Pará, jogou o Pará lá na placa de publicidade, e o Pará caiu de mau jeito, acabou tendo um problema no ombro, parece que vai ficar aí um mês parado, né? É uma pena, porque eu que falei até no programa passado que eu acho o Pará fraco, realmente acho, mas a capacidade de se superar do rapaz, a gente teve aí informações de que ele pediu para voltar para o grupo, porque ele queria dar essa volta por cima. Méritos. Isso. Méritos do Anderson Moreira pra caramba também, por ter comprado essa briga. No momento em que ele. No primeiro jogo que ele botou o Pará, o Anderson, inclusive, estava com a cabeça a prêmio naquele jogo. O Anderson estava sendo falado da questão de demissão. E ele bancou lá o Pará, colocou e o menino desde então começou a jogar bola. E é uma pena ver o cara. Nessa retomada da carreira aí, voltando a jogar bem, e um outro atleta inconsequente, para não falar coisa pior, vai lá e faz isso com o cara. É um colega de profissão, não deveria ser dessa forma, mas a gente sabe que o futebol é assim. Tudo bem. Mais algum comentário, senhor? Só parar? Eu perdi um pouco o que vocês já falaram aí, mas eu queria só chamar a atenção. Sobre o Pará, nada. Nada, né? Não, mas eu quero chamar a atenção do Rui. Primeira vez no ano que a gente tem um jogador que faz dois gols numa partida só. Não fizemos. Ano passado teve o Danilo e tal, mas esse ano não tinha acontecido ainda. Que venham então, mais. Que venham mais. Muito bem, Sérgio com estatísticas decadentes, muito sempre proativo aí, perdeu o lugar. Eu também achei o Pará. O Pará estava muito bem ontem, vem vindo muito bem. E aí, quando a gente teve essa informação de que ele pediu para retornar, fiquei ainda mais feliz. Eu não vi o replay da jogada em que ele é arremessado depois do jogo. Eu até vou procurar aqui depois, mas na hora eu confesso que eu não fiquei com a mesma impressão de que tenha sido na maldade, não, Aris. Posso não ter visto bem na hora. Mas achei que o cara correu para dividir a bola e acabou acontecendo o impacto. O bater na placa até nem foi o problema, né? O problema foi a queda mesmo, que ele cai direto em cima do ombro. O Thales Maciel já está até dando boa noite aqui, falando que leu que o Pará ficará um mês no estaleiro. Nesse caso, não seria justo e correto o juiz e o back do Boa fiquem suspensos também por esse tempo? Sim, a partir do momento em que você tem uma... Aí, falando mal de geral, né, não só com, no caso do Pará, mas em casos desses de contusões que levem o jogador a ficar fora o mais tempo assim, eu sou favorável que no futebol, um caso desse, o América desejando entrasse com pedido de revisão do lance, já que nem falta foi dada, nem falta foi marcada ali, entrasse com uma solicitação de revisão do lance e averiguado o erro, tanto do adversário quanto do juiz, que fosse dada a suspensão. Não sei se vocês têm alguma opinião a respeito. Eu só tenho medo disso abrir uma brecha grande, porque... para mim cai na parte da intenção, né? Se o jogador teve de fato a intenção de quebrar o adversário, eu acho justo que ele fique parado pelo menos pelo tempo que o adversário vai ficar. Mas quando a gente cai para julgar a intenção, eu tenho muito receio de começar a ver injustiças, de jogador de time pequeno ser punido mais vezes do que jogador de time grande. E é muito difícil julgar a intenção do atleta. Eu ontem do estádio tive a impressão de que o jogador do Boa foi com uma maldade excessiva. Mas mesmo assim é muito complicado, porque ninguém sabe o que está passando na cabeça do cara. Então acho complicado. Se a gente tivesse uma forma de julgar isso com bastante justiça, seria bom, porque de fato é muito ruim para um cara como o Pará retomando seu futebol, agora tem que ficar um mês parado, aí volta, às vezes o Giovani já tomou posição, isso aí acaba às vezes com um ano inteiro da carreira do cara, mas acho muito difícil julgar. Extrapolando um pouquinho aqui então, só pensando de um modo geral, não desse lance, confesso que esse lance fica muito ali, talvez muito do lance seja da intenção, mas outros casos em que você consegue apontar que o cara foi com o pé muito alto, que independente da intenção, que ele não tenha tido a intenção, ele tenha sido imprudente, dá para fazer esse julgamento, né? Sim, sim. Errado? Muito obrigado. Seu Sérgio Tavares, você quer comentar? Não, então, eu não vi o replay também, eu até estava procurando aqui em alguns melhores momentos, mas não vi. E no campo eu também não tive essa impressão de que teria sido na maldade, não. Mas eu acho isso muito... chorar na cama que é lugar quente, não tem muito o que fazer, não, gente. Não adianta... no mundo perfeito, daria falta, o cara seria expulso, ou, né, o jogador que cometeu aquilo teria algum tipo de punição também, mas... É futebol, não adianta. Machucou, infelizmente, vamos ficar aí. Torcer para que ele consiga voltar antes desse um mês aí. Torcer para que o América consiga recuperar ele, mesmo que a gana dele de continuar tentando e, né, jogando bem e tal, continue, não esmoreça e bola para frente. Não tem muito o que fazer, não. E parece que o Giovani de fato vai jogar, né? Então, ontem tava liberado. Segura o cabo, Alisson. Deu pau aí? Deu. Mas parece que o Giovani vai de fato jogar, é uma boa notícia. O grupo da América foi muito bem montado. A gente tem peças de reposição, ao que parece, à altura para quase todas as posições. Então a gente deixa de sentir uma ausência como essa. Então bola para frente também. E sorte ao Pará, que ganha crédito com a torcida quando demonstra vontade de se recuperar como foi. Muito bem. Que mais? Tem mais comentário? Tem comentários aqui. O... Lendo, Manuel, pergunta aqui o seguinte, agora o esquema do Anderson pode funcionar fora de casa da forma que joga em casa? Eu tô para te falar que eu acho que funciona até mais fora de casa, viu, Breno? Porque a gente tem uma defesa consistente, tanto em casa quanto fora, a gente de fato achou uma dupla de zagueiros que há muito tempo não se via no América, passa uma segurança muito boa, pelo menos para a Série B, né? Temos que sempre lembrar disso, contextualizar disso. E a gente tem uma... Contar pra vocês o medo que eu tô de alguém vir catar o Messias, rapaz. Pois é. Eu vou contar uma historinha depois aqui então. O nosso ataque tem muita dificuldade de jogar. Então, jogando em casa, as equipes costumam vir mais fechadas. Isso dificulta ainda mais o nosso ataque, que que não tem funcionado tão bem. Jogando fora de casa, com a equipe adversária vindo para cima, eu não estou vendo nenhuma equipe tendo um ataque poderoso a ponto de levar muito, muito perigo para a nossa defesa. Nossa defesa reage bem contra qualquer ataque praticamente dessa Série B. E aí o nosso ataque passa a ter mais espaço para jogar, mais chance de funcionar. Eu tô para te falar que eu até prefiro que esse esquema do Anderson, eu prefiro esse esquema jogando fora de casa do que dentro. Acho que tem mais chance até de funcionar. Contra o Paraná, nós fomos muito ofensivos, né, cara? Foi o último jogo fora. Contra o Verdense também. E aí o time adversário não tem opção. Tá com a torcida dele, eles têm que vir para cima um pouco. Eles têm que abrir espaço para a gente. Uhum. A história que eu ia contar é que ontem eu cheguei na Independência, acabei sentando no lugar lá. Aí sentaram outros seis caras vestidos de roupa normal e tal. Os caras não... vinte caras que não eram torcedores. Eram, ao que me parece, empresários e tal. E caras, assim, pelos papos que eles estavam dando, um falando que ele estava no telefone com outro cara, xingando outro cara, porque o cara entrou em contato com um fulano de tal lá e falou assim, desse jeito você me quebra, desse jeito eu vou ficar mal com o presidente do Grêmio. Então parece que são caras que têm relações um pouco maiores. Teve um que parece que estava negociando uma questão desses jogos festivos que o Ronaldinho tem feito, o Ronaldinho Gaúcho. Teve um que estava falando de um jogo desse, que seria em dezembro, que ele estava negociando e tal. Então não deve ser cara muito pouca bosta, não. E eu fiquei prestando atenção ao longo do jogo para ver, tentar perceber qual jogador que eles foram assistir, se é que eles foram assistir um. Não consegui, pensei que fosse o Mateuzinho, mas me pareceu que não. E me pareceu que eles foram assistir o jogo. Não foram fechados em um jogador, não. Teve um que tava com a cadernetinha, anotando um tanto de coisa. E aí, o único lance, eu percebi eles até um pouco mexendo muito no celular e tal, não sei o quê. E aí teve um lance, o Sérgio que tava lá no estádio, talvez vai lembrar, que eu acho que o Zé Ricardo perdeu uma bola. Alguém perdeu uma bola no meio de campo e o cara do Boa partiu no contra-ataque. E o Messias partiu num carreirão atrás do cara e fez uma marcação em pressão e foi empurrando o cara pra lateral até ele conseguir tirar a bola. O Messias sozinho parou o contra-ataque inteiro do Boa. Nessa hora eu olhei pros caras e os caras gesticularam, conversaram. Eu falei, ih, sai pra lá, velho. Gente, é importante esse depoimento, o Alisson. Porque esse tipo de coisa, gente, a gente precisa ficar atento. E sempre que alguém perceber algum movimento desse tipo na arquibancada, desanda a falar mal. Agora deu sorte. Mas normalmente não é assim, não. E o craque Felipe Amorim? Como é que deixa o craque no banco, entendeu? É esse jogo que tem que ser feito. Tá? Cadê? Não pode deixar Felipe Amorim estar no banco, já devia estar 5-0. O treinador é burro, é cego, não entendeu? Essa é a conversa. Tenta fazer isso de maneira natural, para não parecer também aquele torcedor raivoso. Né? Essa é a dica. Então, quem perceber essa movimentação na arquibancada, o seu Alisson agora está avisado também. Pois então, é, bem mole. Fiquem atentos. Alô! Opa! Voltou, meu querido! Oh, que bom que você está de volta! Então, agora você pode aproveitar então e responder aqui a pergunta do Marcos Grassi, né? O que ele tinha perguntado? Se o Felipe Amorim jogaria no time dele lá no aí. Craque Felipe Amorim! Joga no seu time? Valeu. Tá limpo? Ah, então pode levar. É isso aí, galera. Temos mais participações, Vales? Temos sim. O Jairo Vieira pergunta aqui sobre o Luan. Eu vou até passar para vocês, porque eu não tô querendo comentar do Luan, não. Sérgio Tavares, o que você acha do Luan? Ah, eu não vejo ele como um lixo, não. Eu acho que ele tem... ele já fez partidas piores, mas ele tem melhorado um pouquinho, apesar de que ainda tá devendo um pouco. Eu acho que o ataque como um todo, apesar... o ataque, eu diria... os atacantes, e não o ataque, né? Que a gente... Rui tá fazendo gol, Renan e tal, mas... os atacantes têm feito pouco gol, mas eu acho que eles têm produzido muito. O América tem produzido muitas jogadas. E eu acho que isso é muito, muito importante. Tem que levar em consideração isso. Claro, tem que melhorar a finalização, né? Calibrar. E a gente vem falando isso lá de trás, quando a corda tava no pescoço do Anderson e tal. Isso ainda precisa ser melhorado. Mas... o volume de jogo, jogadas, chutes, isso tem acontecido muito. Então eu não critico tanto assim, nem o Bill, nem o Luan, muito não. É difícil saber o que está passando na cabeça do jogador também. O Luan ontem eu não achei de todo desgraçado, não. Se eu critiquei nas últimas 4 partidas, ontem ele não foi brilhante, mas para mim foi a melhor partida dele nos últimos cinco jogos. Foi a melhor apresentação dele. Claro que pode melhorar, claro que precisa melhorar. A gente precisa do Luan mais efetivo, participando mais das jogadas que são convertidas de gol. Como a gente precisa mais do Bill, como a gente precisa mais do Mateuzinho, precisa mais do Hugo Cabral. Mas eu concordo com o Alisson. Talvez ele não esteja mais, aliás, nunca tenha sido o titular daquela vaga, tem a cadeira cativa no time. Mas que ele ainda tem espaço para continuar entrando, tentar melhorar, isso, eu acho que tem. Não é um jogador qualquer, gente. Ele só está num momento ruim, eu penso. Mas dá para sair de vez em quando, sim, dar lugar para o Magrão, por exemplo, dar lugar para outras formações ali na linha de frente, para ver o que acontece. Tá devendo, sim. Quando ele veio, eu cheguei a falar isso aqui, que ele é um jogador de técnica pouco apurada. Assim. Luan é aquele jogador mais de força, de partir trombando, e tem uma finalização boa. Por isso eu acho que o Luan, ele é meio sacrificado nesse esquema do Enderson. Ele fica ali fazendo aquela função do meio esquerdo, ou ponta esquerda ali, e acaba tendo que voltar muito. Quando pega a bola para partir para cima, tem muitos adversários até chegar no gol, tem uma faixa de campo ainda muito grande até chegar perto do gol. Eu acho que o Luan funcionaria melhor jogando bem mais perto do gol, em condição de dar um drible e finalizar, em condição de participar de mais de jogadas de finalização do que de criação lá atrás de jogadas. Mas o Enderson é muito fechado com o esquema dele, não altera o esquema de forma alguma, e tem dado certo, então também não dá para sacrificar o Enderson por isso. Mas pelas limitações técnicas de condução de bola, de drible que tem o Luan, acho difícil dele funcionar onde ele está jogando, acho complicado. Vamos torcer para ele recuperar, aí vai ganhando agora ritmo de jogo, vai também entrando em forma, apesar de eu achar que ele não está tão fora de forma assim, não, ele está sem ritmo de jogo mesmo. Então há esperança. O Luan também não jogou no Palmeiras e no Cruzeiro tanto tempo à toa. O Luan foi campeão brasileiro pelo Cruzeiro como reserva, mas ele era utilizado, ele jogava. Então também não desaprendeu de tudo, está jogando uma Série B, uma hora encaixa. Mas, de fato, o que ele tem apresentado hoje é aquém daquilo que a gente esperava quando ele veio. Vou te falar que a gente tá cheio de pecinha aí, que uma hora encaixa. Na hora que esse trem encaixar também, filho. Eita, não é, viu, bicho? É o bonde do Cruzeiro sem freio. Você acha que tá fazendo mais alguma oportunidade? Eu quero trazer falar um pouquinho de número aqui. Vamos só encerrar aqui, então. Eu perguntei se era sobre o Luan. Pegar não. Os outros aqui, porque tem mais uns comentários, né, Watson? Beleza. O Jairo fala aqui da questão do preparo físico, se estaria faltando. Jairo, acho que não. Alguns jogadores, dentro de um processo de campeonato, o jogador machuca, fica um mês fora, volta, esse atleta vai estar um pouco abaixo, vai demorar um pouco para acompanhar os outros e tal. Esse tipo de coisa vai acontecendo. Mas, no geral, acho que o time tá correndo bem, tá funcionando bem. Mesmo com a sequência de jogos ser pesada. O único que eu achei ontem, que parece que faltou fôlego, e aí me parece que é mais pela idade, e não devemos esperar muito mais do que isso, não, porque não deve ter essa velocidade toda, foi o Davi. Jogada que precisava correr para recompor a defesa, não conta com ele correr, não vai adiantar. O torcedor do Santa Cruz, aí, como é que ele chama? Falou exatamente isso. Falou exatamente isso, e ontem nós pudemos botar a prova. Mas fora, e aí teve um momento que, para mim, ele tinha cansado. Porque tem uma hora, não sei se ele estava esfriando o jogo, estava no chão e puxando a ponta do pé, que é aquele sinal clássico de quem está tentando evitar uma câimbra ali, né? Isso foi antes das duas últimas substituições do Enderson. Eu, para mim, tinha tirado, por exemplo. Mas ficou até o final do campo, do jogo e tal, e não comprometeu em momento algum. Mas é o único ali que está sem fôlego para mim. O Bill, que a gente, vez ou outra, vem falar que talvez seja meio gordinho, ele corre até o final do jogo, bicho. Até o final do jogo ele está lá pressionando o cara, pressionando a defesa adversária, pressionando o goleiro, correndo atrás da bola. Então, não vejo ninguém mais ali que tá com problema de físico, não. Também não. O Brendo manda aqui também que a gente pode improvisar um zagueiro no lugar do Pará também. Acho que essa possibilidade aí tá lá embaixo na lista do Enderson, viu, Brendo? Acho que para esse jogo agora contra o Guarani, talvez a primeira opção dele vai ser o Magrão, a segunda opção o Hernandes ali, a terceira o Giovani, se nada funcionar com os dois primeiros. Uhum. Depois ele pensaria em alguma outra coisa desse tipo, como um zagueiro jogando ali pela esquerda. Acho muito pouco provável. Mas por que a terceira o Giovani? Porque o Giovani chegou cheio de probleminha. Pela entrevista coletiva dele ontem, Sérgio, ele não vai querer botar o Giovani titular nessa agora contra o Guarani, não. O que ele comentou é que o Giovani não teve nenhum problema grave, mas veio com vários probleminhas. Então, Mas ontem ele já ficou no banco. Ele não tinha estreado no banco ainda. Ontem ele já ficou. Pois é. A possibilidade é. Mas eu não colocaria ele como primeira, não. E para eu contrariar o Alisson aqui, eu não colocaria nem o Magrão como primeira opção, não. Eu acho que a primeira opção dele vai ser o Hernandes. Por isso mesmo que você já falou, que ele não é muito de mexer no que ele tá fazendo. E antes do Pará voltar, era o Hernandes que ele tinha ali como uma opção para ocupar aquela lateral. O Magrão tava machucado na época, tava, né? Sim, mas o Hernandes agora virou uma peça, de repente pode ter virado um volante titular para ele, né? Então, de repente, ele pode querer usar o Hernandes como volante. É, enfim. Eu acho que o Hernandes vai jogar, é quase que certo. Resta saber se ele vai jogar de volante ou de lateral esquerdo. O importante é que a gente descubra isso lá no Independência, viu? Quem estiver em Belo Horizonte tem que ir a campo nesse sábado. Isso aí. Mais um aí? Último. Tem sim, Jairo Viana manda aqui que podem se conformar que o Messias é dinheiro em caixa, mais hora menos hora. Tomara que seja para fora. Muito dinheiro. É, acho que sim, mas acho que até o final da Série B ele vai com a gente. Posso ser sincero com o Jairo? Não sei se eu quero que ele vá para fora, não. Eu sinceramente, assim, é claro que o América pegar e conseguir vender um jogador direto para um grande clube a 40 milhões seria o melhor dos mundos. Eu não sei se a gente tem. Se a gente está no radar para que esse tipo de transação aconteça. A impressão que eu tenho é que o América só consegue vender para fora, até por estar muito tempo na Série B, acaba frequentando mais a Série B do que a Série A. O América acaba conseguindo fazer, quando faz direto para fora, são por valores mais baixos. Enquanto um jogador que tem puta potencial mesmo, igual o Messias tem. Talvez vender para um clube de dentro, mas reter aí seus 20% do jogador seja mais interessante. Vê o caso do Richarlison agora. Se o Richarlison foi por essa grana, que é um tipo de negociação que clubes como Fluminense, Corinthians, têm maior capacidade de fazer acontecer, o América, no final das contas, vai ter ganho mais com o Richarlison do que o próprio Fluminense. Se a negociação lá dos 44 milhões que está sendo aventada de fato acontecer. Então, eu não sei se eu quero vender para fora, não, porque a impressão que eu tenho é que o América ainda não está nesse mercado de vender jogador a 20, 30, 40 milhões de reais para time de fora. Então, é só uma parte aqui sobre Messias. Muito bem. Seu menino Boveta aí, o nosso Alf, o senhor tem alguma consideração sobre Boa? O que você achou do time do Boa? Jogaram bem? Tem alguém lá interessante no clube? Minha casa, telefone. Ah, muito bem. Tá pouco seguro, deve ficar com as bases em Varginha. Vamos finalmente, senhores? Ah, Sérgio, você queria falar de estatísticas, por favor. Eu queria. Nós estamos terminando a 13ª rodada, um terço do campeonato, né? Fazer um balanço do América, nós estamos com 6 vitórias, 5 empates e 2 derrotas somente. 59% de aproveitamento. Boa. É um aproveitamento bom para subir. Não é aproveitamento de campeão ainda, mas é um aproveitamento de quem vai subir. Se a gente projetar isso, esses 23 pontos que a gente tem hoje, em um terço, se a gente continuar fazendo isso nos próximos 2 terços, a gente vai ficar com 69 pontos. Dá quase para brigar pelo título e tal, ou seja, né? São números bons e tal. E dentro do Independência, nós estamos com um aproveitamento de 67%, fora 50%. Que comparado com quem está lá na ponteira, tá baixo, né? Não, você diz... comparado com Juventude, Guarani, Vila Nova e o próprio Inter, que está atrás da gente. Eu acho que eles estão com aproveitamento... O Inter, eu tenho dúvida, mas o Inter só ganhou uma em casa. Mas os outros três, acho que estão com... Não, mas não tá tão diferente, não. Não tá... Bom, claro, eles estão... Acima. O Vila também, eu não vi número. Foi comentado ontem, 80% de Juventude e Guarani. Então, Juventude e Guarani ganharam 6 jogos em casa. O América ganhou 4. Então, nós estamos abaixo. Mas o Vila ganhou só 3. O Inter ganhou 1. Então... O Vila ganhou só 3 em casa? Ganhou só 3 em casa. Mas nós somos boi. O América é uma mãe mesmo, bicho. Náutico, Vila Nova. Vou te contar. Vamos para quem mais? O Náutico ontem tirou um ponto do Juventude. Hein? Isso, exato. Muito bom. Tava ganhando, mas deixou empatar, né? Fazendo aquela lógica que o Ramon mesmo fala muito de ganhar em casa e empatar fora, eu queria fazer uma futurologia aqui. Se a gente seguisse isso à risca, ganhar todas em casa e empatar todas fora, claro que isso é utópico, mas se a gente conseguisse fazer isso, a gente faria 75 pontos. Ou seja, essa lógica é lógica para ser campeão, não é lógica para subir. Né? 75 pontos, você pode até não ser campeão, mas você briga lá em cima. Agora, se você fizer assim, ó, se ganhar todas em casa e empatar metade dos jogos fora. Ou seja, metade você vai perder e metade você vai empatar. Você vai fazer 66 pontos. Aí sim é uma lógica de subir, né? De acesso. De acesso. O América tá mais ou menos nessa, né? Igual eu falei, 69 ali é mais ou menos isso. Então, tem que melhorar ainda um pouco, mas o América tá engatado para ir. Manter o que a gente já tem e buscar mais um pouco. É isso aí. Despacito, um passinho de cada vez e o próximo passinho é Guarani. Vamos para a Bala Colatina? O mais importante, só finalizar aqui, o mais importante na minha visão é o seguinte, quando a gente analisa os pontos do campeonato inteiro, a gente vê que a gente está numa média boa, mas é igual o Sérgio está falando aí, precisa melhorar o aproveitamento e tal, não sei o quê. Mas se a gente pegar os últimos, são seis jogos, acho que seis, né? Os últimos seis jogos, o nosso aproveitamento, ou seja, os últimos seis jogos é a realidade atual da nossa equipe, né? São seis jogos, dá para ter um bom parâmetro. A nossa realidade é de vencer, só perder dois pontos, não é isso, Sérgio? Dos últimos 18 pontos, se eu não estou enganado, ou dos últimos 15, se forem cinco jogos, a gente perdeu dois, o resto tudo a gente ganhou. Então, se conseguir manter esse ritmo aí, ou manter próximo desse ritmo, sem dúvida é aproveitamento para ser campeão. Acho que o mais importante é que a nossa arrancada final agora, esse nosso embalo final, ele é talvez o melhor da Série B. Nós ainda temos Guarani e Juventude pela frente, que vão ser casca até esse turno acabar, né? O Vila nós já pegamos, de quem tá lá na frente, o CRB nós ainda precisamos pegar. O CRB que tá ali, beliscando as beiradinhas, já tá com 20 pontos. Mas vamos lá, gente. É um leão todo dia, só não tem jogo fácil. É só pra corrigir. A gente tem que pegar o Figueirense, que tá lá embaixo, né? Mas não deixa de ser o Figueirense, né? Uhum. É só corrigindo ali, o Alisson. Nos últimos seis jogos, nós perdemos 4 pontos. E nós empatamos com o Paraná e empatamos com o Oeste. Então, nos últimos 5 que nós perdemos 2. Isso, nos últimos 15 pontos, disputados. Nós fizemos 13. Sim, e isso aí que eu acho que é fantástico. É. Muito bom. Pegar aqui então o último comentário antes de ir para a Bala Colatina, o César Santos está perguntando, e a reforma do Independência que o Salum teria comentado com o Emanuel Carneiro? Vocês têm alguma informação? Sim, a mesma que você tem. Só essa. É a última coisa que nós sabemos. Nós não temos mais nada, nenhum outro tipo de informação além disso. A própria do Emanuel mesmo, eu só li correndo ali no grupo. Alguém quer comentar? Não. Eu nem ouvi. A única coisa que eu comento sobre isso é o seguinte. Não vamos sofrer por antecedência, gente. Esse negócio de independência já nos fez sofrer por antecedência várias vezes. Tá passando o jogo aqui agora, tá lá as arquibancadas de metal lá sem terminar. Quando lançou a ideia daquilo, foi um sofrimento na torcida da América e tal. Então, é só a gente manter um pouco de calma. O fato do Emanuel Carneiro ter falado isso aí não significa muita coisa. Pra gente ver se é benéfico ou não pro América, tem que ter acesso a mais informações. Então, assim, a minha única dica é: não sofram e não percam a saúde de vocês por causa disso, não, porque essa história da independência ainda vai render, e quando a gente acha que tá bem informado, a gente não tá nada. Nas palavras de um grande amigo meu cruzeirense, não esquenta o cu com rola fina. Bala e Colatina da rodada. Sérgio Tavares, Colatina, o que, que nós tivemos ou não tivemos? Tivemos, mas não tivemos, né? Tivemos ou não tivemos? Então, vamos lá, ó. Um voto pro Adolfo, que ele mesmo votou, que ele falou que não assistiu o jogo, então ele é o Colatina. Como se fosse culpa dele, né? Vota na no Premiere, então, que não botou o jogo em transmissão pela internet, Adolfo. Mas vamos lá. Um voto na contusão do Pará. Bom voto. Um voto no Paraná, Náutico e Goiás. Um voto no Frio. Ó, eu acho que o Frio até já deu uma... A mais nada, mas... A mesma pessoa que votou no Frio anteriormente, esse cara não tem problema. O Frio agora já tá melhor do que o Felipe Amorim. Se sobrou o agasalho de alguém que não conseguiu doar, vê essa pessoa aí, vê se você pode fazer esse agasalho pra essa pessoa. Um voto no Davi, ou David, sei lá. Davi. Um voto no Norberto. Um voto no Bill. Um voto no Anderson. Um voto no Pará. Dois votos no Mateuzinho. Voto no Pará? Vocês estão de sacanagem comigo. Olha só. Não, deixa eu explicar, porque eu posso ter entendido errado. A pessoa foi o Lipe, ele votou assim: Colatina para, nada mais. Talvez ele esteja dizendo Colatina para, nada, ninguém, porque ele não colocou em maiúscula nem acentuou a palavra parar. Mas como é muito comum a gente... Não acentuar no WhatsApp, então eu entendi que ele estava votando Colatina para, mas posso ter errado. Tivemos um voto em Procura-se, o Colatina. E o vencedor, com 3 votos, foi ninguém. Procura-se um Colatina é ninguém, só. É ninguém então, também. 4 votos. Pois é, então. Muito bem. Ganhou. Seu Alisson, você quer votar em quem? Ah, eu posso estar sendo amargo demais com ele, mas... Luan. Meu voto é no Luan, pelo amor de Deus, gente. Muito bem. Sérgio, você quer votar em quem? Eu vou votar no Davi, cara. Eu, apesar de que ainda não vimos muitos jogos dele, não dá pra tirar uma conclusão ainda. Não acho que ele foi horrível, uhum. Mas ele destoou um pouco do resto do time. Então, eu voto nele. Ninguém quer votar no Renan Oliveira? Não, porque machucou, né? Então tá. Ele nem deu pra ver muita coisa dele. Ele machucou aos 5 minutos e o resto que ele jogou, ele tava machucado. Então, realmente, ele precisa ser liberado dessa. Eu acho que eu vou te acompanhar no voto no Davi, porque realmente, de quem tava em campo ontem, o que pra mim se apresentou pior foi o Davi. Então, o Baio da Visão leva o Colatina. Lembrando, sim, que ele precisa ainda ter mais jogos, ter mais sequências. Acabou de chegar, foi só o primeiro jogo dele. Apesar dele ter estreado ali nos minutos finais contra o Paraná, se não me engano. Ou não, foi contra o Criciúma, né? Aí ainda precisa de mais tempo em campo. Bala, peraí. Só tô conferindo aqui, ele estreou, na verdade, contra o Luverdense. Luverdense, então, desculpa. Eu sabia que era um 3-0. Cima foi 3-1, então já tava errado. Vai. Vamos lá, Bala. Bala, só teve uma pessoa que foi votada, 15 votos no Rui. 15 votos no Rui, não podia ser diferente, né? Não podia. Então, eu já tô declarando meu voto no Rui também, Sérgio. Eu acompanho. Pronto. O Alisson. O Rui, com certeza. Maestro Rui, então. Leva o Bala da rodada. Eu esqueci de pegar o voto do nosso companheiro. Hein? Talvez o único unânime desde que a gente começou a ouvir os... Voto da torcida. Sim, voto da torcida, mas tipo assim, sendo unânime entre toda a torcida, né? Não, e se Ramon estivesse aqui, eu aposto que ia votar no Rui também, Corneta também. Corneta não, porque a gente não sabe como é que tá a medicação do dia. Mas o Ramon, todo mundo que já participou aqui, provavelmente teria votado no Rui. E eu não peguei os votos aqui do nosso amiguinho, ô meu caro Alpe. Bala e Colatina do jogo pra você, pode tanto aí do América quanto do Boa, o que você achou? Muito bem, olha aí que bacana, em linguagem musical ainda. Tá certo, seu Alf? É isso, gente, vocês querem comentar mais alguma coisa ou podemos encerrar? Eu quero só trazer uma curiosidade. Hoje é o programa número 87 do Decadentes. Sim. E o programa número 1 do Decadentes foi um programa América 2-0 em cima do Boa. Olha aí. Quer dizer, nada, né? Mas... nada. Mas fica aí. No dia 1º de abril. Então, a gente pode esperar que a cada 87 jogos a gente ganhe do Boa 2-0. É um cometa de Halley, talvez? Quem sabe. Então, dá seu boa noite, Sérgio Tavares. Boa noite, galera. Sabadão, nós estamos lá, óbvio. Turma do Fundão vai chegar cedo. Tem aniversário da Anne, que já participou aqui. Tem aniversário da filha da Théo. Nós vamos fazer um churrascão lá. Quem quiser colar com a gente, estamos lá no bar do Pardal. E é jogo pra... bom, tem gente falando de 7 mil, 10 mil. Eu acho que não chega a tanto, não. Mas vamos torcer pra que siga. Vai. Cada um faz uma forcinha. Leva aquele familiar que tem tempo que não vai a campo. É sábado, é horário bom. Busca em casa. Faz um esforcinho. Se cada um fizer um esforcinho pra levar mais um, a gente consegue um público bonzinho. Cada um vai levar mais um, mais dois. Levar a criançada. Horário bom pra levar a criança em jogo. Então, por favor, todo mundo, criança até 12 anos. Pega ingresso lá na hora, de graça, tanto o sócio Onda Verde, quanto quem comprar ingresso pode pegar, tem que ter a documentação, claro, para comprovar que o Galalau é menor de 12, você pega os meninos de 10 anos hoje tem 1,87m, então tem que levar o documento, mas leva as crianças, vamos aí fazer nosso trabalho também de manutenção da torcida, gente. É isso aí. Muito bem, te interrompi, Sérgio, desculpa. Tem tiragosto lá no Bato Pardal? Tem tiragosto, mas nós vamos fazer um churrascão lá. Opa, e vai ter o churrascão. Então é isso, viu, gente? É que eu ia alertar, porque quem fosse, eventualmente, já vá com o estômago forrado de casa, porque o sistema lá é meio bruto. O Alisson, seu boa noite. Boa noite, o recado é esse aí que vocês deram mesmo, jogo de sábado, muito importante pra gente. Esse é aquele tipo de jogo que te dá o ânimo pra continuar em busca até de um título, ou te dá um balde de água fria caso você perca e aí te coloca em risco até a estabilidade no G4. Então, a gente precisa muito de um resultado positivo contra o Guarani. Essa é a hora, Henrique falou bem, ingresso tá barato, horário muito bom, sábado, dá para levar todo mundo. Então, não tem desculpa. Galera que ficava pegando no pé do Anderson, e que eu me incluo, peguei também muito tempo, conseguiu fazer esse time ir se acertando. O time hoje consegue jogar sem nenhum susto defensivo, e o ataque vai fazendo seus gols da forma que dá, mas os gols estão saindo. Então, não tem desculpa, time em boa fase, ingresso barato, horário bom, dia bom, é hora de ir a campo e ajudar a equipe a vencer o Guarani. Muito bem. E o recado que eu esqueci de dar no começo do programa, que foi avisado aí ontem, quem estava no grupo viu, quem está lá no Facebook também viu a nossa postagem. Decadentes agora está no TuneIn, ou no TuneIn, dependendo da sua pronúncia. Esse aplicativo aí que é amplamente usado para escutar rádios online e para escutar podcasts também. Tivemos até alguém perguntando aqui no começo do programa, lá no grupo, acho que foi o Marcos Graça, se eu não tô enganado, se dava para ouvir ao vivo lá. Não, infelizmente, ao vivo é só aqui no YouTube mesmo, gente. Mas, para quem já tem o aplicativo instalado, é só se assinar lá, Decadentes, que o episódio vai estar sempre lá, favorita a gente no aplicativo, um aplicativo que muita gente usa. E aí, depois que eu jogar no feed, que é o que eu faço assim que se encerra o programa, no dia seguinte o episódio já está lá disponível para quem quiser ouvir pelo aplicativo. Se você já usa um agregador de podcasts, você deve mudar para o TuneIn? Eu sugiro que não. Por quê? O agregador está lá e provavelmente você tem ele setado já para fazer o download automático dos episódios novos. Então ele baixa todo o episódio para o seu celular. O TuneIn, ele não baixa o episódio do podcast. Ele pega o episódio que já foi distribuído por streaming. Então você precisa estar conectado para ouvi-lo. Então não foi o Marcos Graça, não. Quem que foi? Foi o Glauco. Obrigado, Marcos. Então o Glauco que perguntou. Você sabe que pra mim, na minha cabeça, Thales Maciel, Marcos Graça e Glauco são uma pessoa só, né? O Jairo Viana é mais um. Tem uma galera, a galerinha de sempre, pra mim é uma pessoa só, gente. Eu confundo vocês tudo. Nós precisamos, eu ir ao Independência, a gente tomar uma cerveja junto, que aí eu vejo a cara de cada um, aí eu não esqueço mais quem que é quem. Só no aplicativo tá difícil. Enfim. Então quem já tem o agregador de podcast, continue usando. Quem eventualmente não tem e usa aí por acaso o TuneIn, saiba que agora tem mais essa oportunidade, essa possibilidade de escutar o Decadentes pelo aplicativo. Certo, senhores? Então é sábado, todos ao Independência. Eu vou me encerrar aqui por enquanto. O nosso convidado já, só tem os últimos comentários aqui, ó. Felipe Leucas, momento estatística, parte de assaz importância para o programa. Essa classe é muito unida, tá certo. E o Marcos Graça, que tô na fase de sintonizar a estação no radinho de pilha. Tem que evoluir, Marcos. Vamos lá, só. Digital agora. Agora é era da informação. Marcos Graça, versão 2.0. Evolua. Você deve ter filho ou sobrinho, pelo menos, com idade para te ensinar essas coisas já. É isso aí. E o nosso convidado foi quem pediu aqui para deixar a mensagem edificante. Não é isso, meu querido? Valeu. Beleza, diga. Só para falar do bolão, que a gente não publicou ainda. Estou resolvendo alguns probleminhas, mas eu posso. Acho que até amanhã a gente posta lá. Aquela aferição final para não dar nada errado, gente. Então é isso aí. Então é isso. Nosso convidado aqui. Eu já estou dando meu boa noite. Nosso convidado dando mensagem edificante do final do programa. Por favor, meu caro Alf, fica à vontade. A mensagem é sua. Busquem conhecimento. Olha aí que mensagem bacana para você levar pro resto da semana. Obrigado, senhoras e senhores. Esse é o Decadente 77. A gente volta domingo para falar da partida contra o Guarani, com o torcedor do Guarani, dessa vez é de verdade. Que isso, imagina, como se o senhor não fosse, né, seu Boveto? A gente volta domingo às 8. Abraço, até mais.